olhar você e não saber que você é a pessoa mais linda do mundo. Queria alguém lá no fundo do coração ganhar. Acreditar. Agora, uma mulher que eu admiro muito, Fernanda Porto.